tirar só o prato de seu cabelo. Queridas, muito obrigado. Por favor, banda, vamos chegar aqui para dar uma saudação aqui pro pessoal.